sinta além dos ouvidos. Oi, bebê, me diz onde você tá que eu vou aí te ver. Bateu saudade de você. Alto Valentes, Snake. Saudade de você. Com a gente é sempre assim. Eu te ligo, tu liga pra mim. Impossível esquecer. O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar. A tua sentada no meu colo devagar. Pensando e subindo, depois tu galopa. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. A sua festa está completa. Colocando sempre o que a galera quer ouvir. Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo, depois tu galopa. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar. Descendo e subindo, depois tu galopa. DJ Luan, indiscutível. Nosso sucesso incomoda. Apoio, um fã de som automotivo. Aqui sim toca forte.